no pushback acionamento, por gentileza. Tá autorizado, chame para o táxi, 3601. Autorizado, depois era no táxi, 3601. segue via Patinga, ponto de espera 2118 desse 995, ajuste 1091, está seguindo a aeronave da TAL com o número 2. Este via Patinga, segue a aeronave da TAL, ponto de espera 2, Salvador N18, décimo 95, gol 1161. Salvador, é o 3601 para o táxi, 172 é o POB, autonomia 351, a perna Gaulinha 1. 3601, à direita via Índia, ponto de espera 2118, decimal 95, 1011 no ajuste. Direita via Índia, ponto de espera 295, grato, desce antes disso. Salvador, é frente, Coyote. Eu sou 3601, ponto de espera 210, estamos prontos. 3601, muito bom dia. A linha Edecola, piscina 0, vento calmo. A linha Edecola, 110, para o seu 3601. 3601, do Colo 40, controle 1-9-3-8, bom voo. 98 graus, 118, 3601. Controle Salvador, excelente nesse dia, Ceuta 3601, perfil da Dael Leta Mótiva. 3601, contato na Granada da Colérea, seguiu até o 320 após 2000 Voleta. Afirmativo, chama 320 após 2000 Voleta, Ceuta 3601. Bahia. Tem a possibilidade de coordenar a proa de Mottram, para que dá uma formação de mais 20 milhas antes de Leda? Vai. você se mantenha 4.000 pés de vigilância, chegada bom. Ajuste 0112. Confirmação com 9063. Afirmo. 4.000 com 1.012, chegada bom. 9063. 4.000 com 1.012, tá bom. Bom, 9063. Mike Bravo Lima na posição 14 do Pátio 1, solicitando autorização de giro de motor e marcha lenta, já autorizado previamente pela Embraer. Repassionário. Repassionário, muitíssimo obrigado. Boa noite, é o Tan, Papa Romeu, Mike e Anthony Alvinda. Boa noite, Altan, Papa Romeo, Mike Yankee November. Mike Yankee November, sim. Yankee November se encontra na remota 12 do Pátio 1, solicita autorização de reboque para o Pátio 1, posição norte do Pátio 1. Autorizado, chama no termo. Yankee November, autorizado reboque, chama no termo. Yankee Mike Yankee November, autorizado reboque. Escolhe o Falcon 3, 2, 0. Novembro, informo o campo de retorno na posição 9, muito obrigado, boa noite. Sim, bom dia. Thank you. Alfa Zulu 0 à direita, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, Gate 9063. 02. Salvador, muito bom dia, Janer 6251, informação Índia, nível 340 Guarulhos, 805. Tenho 360 para aprovado, feita? Feita. Ocean 6251, 360 Guarulhos, autorizado, autorizado 1-0. Escola da 190, primeira curva direita, Gael Leda Motiva. Controle 1198, acionando 5460. Organizou 360 para Guarulhos e apresou 110. De coronta 110, com primeira curva pela direita, Gael Leda Motiva. 198, controle 460, transponder para o Oceaner, minha vez, coronta. Segundo, com o fechamento correto, chama a puxa. Chama a puxa, Amaral, Oceaner 62, foram. Mantenha 4 mil para aí, vigilantes, cada bom. Ajuste 1012. Azul, Alfa e Ectango, cheque de equipamento. 35. E grato.